O Evangelho segundo Lucas acentua as dificuldades que a mãe de Jesus teve que enfrentar ao longo de toda a sua vida para cumprir fielmente a missão que ela abraçou. Antes mesmo do parto, já começaram os desafios. Por causa de um recenseamento decretado pelo imperador, o casal José e Maria foi obrigado a viajar de Nazaré a Belém, já nos últimos dias da gravidez de Maria. Quando estavam ali, chegou o tempo do parto. Ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Com tantas dificuldades, o próprio Filho de Deus correu o risco de nem ter nascido. Tão grande foi a sua identificação com os empobrecidos desta terra. A confiança em Deus e a coragem do casal, especialmente a de Maria já na hora de dar à luz, e o bom êxito do parto, mesmo em meio a tantas dificuldades, ajudou muitas mães grávidas e muitos pais preocupados a encontrar forças e segurança para que tudo corresse bem no nascimento de seus filhos. Isso é ainda mais verdade para aquelas que enfrentam uma gravidez de risco e para as mães que não contam com serviço médico ou nem mesmo com a ajuda de alguém. Assim se explica o surgimento do título de Nossa Senhora do Bom Parto, dado à Mãe de Jesus. Um dos primeiros registros de invocação a Maria sob esse título se deu no início do século XVII, associando-a à Virgem Negra de Paris, imagem diante da qual foi fundada a Congregação dos Padres Espiritanos, os maiores difusores dessa invocação mariana. Sua origem, porém, deve se estender a mais de 1000 anos antes disso, quando já havia entre os cristãos grande devoção a Nossa Senhora do Ó, cuja imagem apresenta Maria em adiantada gravidez, acariciando seu ventre arredondado como a letra O. De fato, os dois títulos de Nossa Senhora são celebrados no mesmo dia, 18 de dezembro. No Brasil, a associação entre ambos os títulos foi reforçada quando, ao lado da igreja dedicada a Nossa Senhora do Ó, erguida no Rio de Janeiro em 1650, foi construído o Recanto do Bom Parto, destinado a acolher grávidas rejeitadas pela sociedade. Desta forma, as mulheres daquele recanto puderam viver sua gravidez como um tempo de esperança, superando a dor de ser rejeitada e podendo ter um lugar em que ficar no momento de maior sensibilidade, medo, insegurança, ansiedade, no tempo mais delicado e de maior necessidade do cuidado alheio. Isso fez com que aquelas grávidas, seguramente, se identificassem com a padroeira que viam ali, que não encontrou o abrigo desejado e talvez tenha dado à luz sozinha. É compreensível, por isso, que a devoção à Nossa Senhora do Bom Parto tenha crescido tanto entre as gestantes, particularmente entre aquelas que passam por situações de maior risco. A associação entre esses dois títulos de Maria é comprovada também por outro fato. No século XIX, um moralismo exagerado considerou irreverente a expressão da imagem de Nossa Senhora do Ó, grávida, acariciando o ventre. Por isso, nas igrejas a ela dedicadas, sua imagem foi substituída exatamente pela de Nossa Senhora do Bom Parto, comumente toda vestida e já com o menino nos braços. As imagens retiradas foram enterradas ao pé dos altares ou vestidas com trajes largos para disfarçar a gravidez de Maria. Porém, qualquer imagem é somente um símbolo, uma lembrança que nos aponta e recorda o quanto Maria foi agraciada por Deus e soube sempre fazer a vontade dele como serva humilde. É por isso que acreditamos que ela está muito perto do Criador, de seu Filho, nosso Salvador, e de seu Santo Espírito. Podemos assim invocá-la em todas as nossas necessidades. Maria, que conhece nossas esperanças e aflições, se faz presente também junto às parturientes, intercedendo para que realizem um bom parto. Ó Santíssima Mãe de Jesus, com tua fé inabalável em Deus, venceste todas as dificuldades de tua gravidez e chegaste à alegria de dar à luz o teu filho tão querido. Por isso, te invocamos como Nossa Senhora do Bom Parto. Tu sabes bem, ó Mãe amada, o quanto só a confiança infinita na bondade de Deus e a esperança de ter a criança nos braços podem fortalecer uma grávida aflita. Intercede, pois, pelos casais que anseiam ter um filho e muitas vezes não o conseguem, pelas gestantes de alto risco e por todas as tuas filhas que vão dar à luz, para que jamais lhes falte a confiança em Deus nos momentos mais delicados da vida e tudo concorra para a felicidade de todos.